Senha Guimarães. Eu boto pra chorar, né? Tá complicado demais ficar sem você aqui. Tô sem rumo, sem eira, no beira, eu não sei pra onde ir. Pois você era o meu norte, meu motivo pra sorrir. Mas do nada cê arruma outro e me deixa aqui. Como é que você pede pra eu viver a vida se o meu coração não tava preparado? Nem roupa pra esse evento eu tinha ainda. Quem disse que tem vida sem você do lado? Como é que você pede pra eu viver a vida se o meu coração não tava preparado? Nem roupa pra esse evento eu tinha ainda. Projeto Sofrência.